Nosso tema dessa tarde, então, é reação e consciência. Reação é uma resposta que nós damos a algo, qualquer tipo de acontecimento. Essa resposta ela pode ser orgânica, quando nós, perante alguma situação, por exemplo, nós descarregamos na nossa corrente sanguínea a adrenalina, um hormônio necessário para aquela situação. Ela pode ser uma resposta mental quando, perante essa mesma questão, nós automaticamente elaboramos uma ideia ou um pensamento sobre aquilo. Ela pode ser verbal. Quantas vezes no nosso dia nós respondemos de forma instantânea como uma reação, como uma resposta àquilo que nos é colocado? E ela pode ser comportamental ou física, quando nós agimos também de uma forma, muitas vezes, como se diz, intempestiva. Nós não pensamos no que nós fazemos, nós simplesmente reagimos. A questão dessa resposta é nós sabermos o porquê nós respondemos dessa maneira. Cada um tem algumas respostas bem específicas, muitas são iguais, mas por que nós reagimos dessa forma perante essas situações? E não são todas as situações, né? Na verdade, nós podemos dizer que essa resposta é como uma oposição àquilo que eu estou recebendo. É algo que eu entendo como uma ameaça. Eu entendo. Então eu me oponho, eu bloqueio, eu respondo aquilo, eu tenho uma atitude contrária. Essa é a resposta que nós damos quando alguma coisa é contrário àquilo que nós queremos ou gostamos. Da onde vem essa resposta? Lembram da figura do iceberg, em que uma pequena parte fica fora d'água e uma grande parte está submersa? Aquela pequena parte nós podemos comparar com a nossa consciência. É aquilo que nós temos consciência. E a grande parte é o nosso inconsciente. Aquele inconsciente somos nós também. É as nossas experiências acumuladas e não bem entendidas. E são grandes, por isso que a parte maior é o inconsciente. E essa resposta automática provém dali, do que nós temos guardado dentro de nós. Por isso que muitas vezes nós mesmos nos surpreendemos com essas reações que nós temos. Porque nós não nos conhecemos. Então, isso nos pega às vezes de surpresa. A gente até diz, como é que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? É por isso que nós precisamos, já dizem irmãos nossos bem mais antigos, já dizem há muito tempo, que nós precisamos nos conhecer. Nos conhecer significa iluminar esse inconsciente, observar o que tem ali dentro. Os trabalhos cada vez mais amplos que existem hoje na área da psicologia, elas vão nessa direção de autoconhecimento, de muitas vezes externalizar através do pensamento, das palavras, um sentimento ou uma reação, ter consciência disso e poder transformar isso que está brotando de uma forma desconhecida. E a consciência? O que é a consciência? A consciência significa que nós podemos identificar as coisas que acontecem. Quando nós conseguimos identificar alguma coisa, nós temos consciência sobre aquilo. Nós conhecemos aquilo. Através do conhecimento sobre aquilo, nós podemos escolher a reação que nós vamos ter. Não uma reação automática, mas uma reação pensada, desejada, escolhida. Então, por isso que nós temos que fazer com que aquilo que está embaixo venha para cima. Seja iluminado. Seja conhecido, para que nós possamos, então, começar a trabalhar isso. Nós podemos dizer que quando nós agimos através de um movimento de reação, Nós estamos, então, aflorando quem nós somos, mas não conhecemos. E essa reação que nós temos serve de estudo, até poderia dizer, ou de reflexão, para que a gente passe a se conhecer. Porque a gente usa aquilo para dizer, opa, por que que eu agi assim? A gente começa a refletir, a gente começa a se interiorizar para tentar entender isso. Busca ajuda das diversas formas a essa reação por consciência, por escolha, ela é uma reação que já teve uma ressignificação desses valores que nós trazemos. Quanto mais nós alimentamos essa reação através da consciência, mais natural ela se forma. Ela acaba sendo também uma reação natural, só que correta. É esse o passo que nós vamos dando no nosso decorrer. Quantas vezes, é uma coisa diária também, nós sentimos raiva. Mas não aquela raiva, às vezes, de sair quebrando tudo, mas um sentimento de raiva dissimulado através de uma negação de algo que chega. Quando eu reajo negativamente, eu estou desenvolvendo isso. A gente não percebe, porque acaba sendo muito natural. Chegam a falar até que é normal. Normal porque todo mundo faz assim, mas não é o correto. Mas a gente pode, através de começar a se policiar, porque isso é muito mental, a começar a modificar isso, através de um significado diferente, novo, dando a oportunidade para que eu faça diferente. Porque esse sentimento, quando ele surge mentalmente, ele está jogando alguma coisa para dentro de mim, fisicamente, e não é alguma coisa boa. Então, muitas vezes, nós sentimos um mal-estar, que a gente diz no estômago, ele diz assim, alguma coisa não me fez bem, mas não é alguma coisa que eu comi, é alguma coisa que eu senti, que eu reagi. Então a gente começa a se conhecer um pouquinho melhor. Eu digo, puxa, eu não posso, não tem porquê eu fazer isso. Aquelas ameaças guardadas lá naquele inconsciente, elas não são talvez hoje ameaças, mas o significado que elas têm lá dentro ainda são assim. Eu tenho que começar a perceber que aquilo não é mais tão forte em mim como era. Eu tenho que começar a me transformar. A proposta toda é transformação. Lá no Evangelho, quando Jesus diz que nós precisamos matar o homem velho para que renasça o homem novo, ele nos pede renovação. Ele diz assim, vocês têm que começar a ser diferente. Vocês precisam deixar para trás essas tendências negativas que ainda te prende em algumas coisas do orgulho, do ego, dos desejos, e que te atrasam, que impedem que tu vá à frente, que tu seja realmente alguém bom. Como é que a gente se torna alguém bom? Ou como é que nós nos tornaremos alguém bom? Quando a gente começar a jogar para fora, fazer para os outros o bem. Porque o bem para mim, apenas, é egoísmo. Eu preciso fazer o bem para o outro. Nós temos tantos exemplos no nosso dia a dia que é interessante. As notícias que chegam até nós, costumeiramente, são notícias trágicas. Nós estamos vendo pessoas fazendo isso, pessoas fazendo aquilo. Só chega coisa, às vezes, negativa. Mas quanta gente está fazendo coisa boa? É uma questão, às vezes, da gente só procurar mudar o nosso foco direcional. Observar por que que estão fazendo coisas boas? Ou para quê? O que que move o ser humano a fazer alguma coisa diferente daquilo que eu estou fazendo? Se nós somos iguais, nós temos as mesmas possibilidades, por que que ele está fazendo aquilo? Para onde é que ele vai se dirigir fazendo isso? Evangelho, terapia, né? Todos os nossos grandes exemplos fizeram isso, todos. Então se fala muito de Jesus, sem dúvida, daqueles que foram considerados santos, sem dúvida, mas tem pessoas encarnadas hoje, ou que desencarnaram há pouco tempo, que são pessoas exemplos, que fizeram apenas isso, transformaram essas reações, muitas vezes primitivas, dentro de si, a reações de consciência, de transformação de ideias, de valores, de crenças. Valores e crenças é quem nós somos, porque é a nossa bagagem, é aquilo que nos move, é aquilo que determina o que nós fazemos. Nós agimos de acordo com aquilo que nós acreditamos. Então, se aquilo que nós estamos fazendo não está muito de acordo com aquilo que nós queremos, nós temos que observar aquilo que nós acreditamos e modificar, compreender melhor o que, que isso significa. Essa evolução pedida a todos nós e oferecida, eu até diria, a todos nós, ela começa numa transformação, numa mudança que nós mesmos nos propomos a fazer. Deixar para trás algumas coisas que eu ainda considero boas, gostosas, saborosas, mas que me prendem num lugar ruim. Não é o fato do que eu gosto, é o fato do que eu preciso. É isso que tem que ser levado em conta. Então, para a gente pensar, o assunto é vasto, a gente vai observando no decorrer do nosso dia várias questões que acontecem e que a gente começa a perceber, opa, aqui tem alguma coisa, aqui pode ser modificado, eu não preciso mais seguir esse roteiro que eu vim seguindo até hoje, porque a resposta disso vai ser a mesma. Se eu continuar fazendo as mesmas coisas, as respostas vão ser as mesmas. Eu preciso fazer coisas diferentes para obter respostas diferentes. Mesmo que não sejam ainda as certas, mas eu vou observando, adequando, compreendendo e modificando.